10 músicas. Você entendeu direitinho? Cidade, a Rádio Rock. Come in, London. Come in, London Control. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. Harder, please. Fuck me hard! Harder, please! Yeah. Hello, boys and girls. Yeah, bicho. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Quer ver outra música produzida pelo Chris Thomas? Vamos lá. Manja? Não. É? Não. That's it. Moving through the Cleveland heat, how precious. You're taking lights and all the kicks are so precious. But you know how to shit in bricks, cause I ain't fresh it. Made me wanna. It made me make it. East 55th and Euclid Avenue was real precious. Hotels still ain't coming into view. How precious. It's a pity that you bruised my hip, cause I'm precious. You shouldn't let your manners slip, you're too precious. You make me wanna Do it on the pavement. Oh, maybe I'm gonna have a baby. Oh, we was a duet. Oh, we do it all night. Just both stayed precious. Trapped in a world that they never made. But not me, baby, I'm too precious. Had to fuck off. They made me wanna Deus do céu, encalorou muito aqui dentro. Volta e meia a gente fala de formações de bandas espetaculares, né? Essa primeira formação do Pretenders, esse é o disco de estreia do Pretenders. Cara, poucas vezes uma banda chegou tão perto dessa escalação aqui, todos originais: o Peter Fardon, baixista, que já subiu, Chrissy Hyde nos vocais, Marty Chambers, que está até hoje com ela, Maomé, e outro que subiu também, espetacular guitarrista, James Honeyman Scott. E o Pretenders é uma banda que no Brasil ficou muito colada a hits, né? É. Espetaculares. Inclusive, ela quando esteve aqui no Brasil ano passado. Não me lembro que eu tava lá. Agora por quê, cara? Me explica aí. Por quê? Que houve? Porque a promoção do evento vendeu como se fosse um show do Pretenders. Ah, tá. Chrissy Hyde, embaixo gigantesco do Pretenders, quando ela tá em outra já. Ela tava fazendo som com o Domênico, né? Com o Cassim, outra onda. Um micaço monumental. Mas então, o Pretenders é muito ligado aos hits, né? A Rádio Cidade toca a exaustão até hoje, né? Mas as pessoas não conhecem. Certo. principalmente o primeiro disco, o segundo do Pretenders, né? Produzidos pelo Chris Thomas, e que tem pepitas. Curiosidade, sabia que ela mora no Brasil? Sabia que ela tem uma casa lá em São Paulo? Um apartamento? Come ali um cheeseburger ali no sujinho. Vamos ouvir o finalzinho de um minuto lá, aqui. Lá. The Phone Call. Ar-condicionado aqui nessa birosca, não? Renata tá trabalhando ou tá coçando? Valendo. Valendo o telefone da rádio para você participar de um sorteio. Vamos dar 3 ingressos duplos para a apresentação do Furto Sexta-feira no Circo Voador. 2221029. Liga aí. Diga qual a música não pode faltar no Ronca Ronca. Sexta-feira, dia 16 de setembro, comemoração de um ano do programa que orienta desorientando aqui na Rádio Cidade. A galera quer saber até que hora que vai. Não tem hora, vai até ter a mesa, né? Vai ter a mesa quadrada, capitaneada por você. Essa hora eu já vou estar comendo um misto. O pessoal tá levando a sério isso aí. Essa hora eu vou estar comendo um misto com ovo na padaria mais próxima e um todinho. Grande Maurício. É que pariu. Uma das pepitas do programa. Cara, olha esse som, bicho. A rapaziada que tem banda, ou gostaria de ter uma banda, meu amigo, minha amiga, você pode colocar na sua cuca, e quem faz isso é o produtor, é o cara ali comandando ali as teclinhas, o tal do Chris Thomas. Não só ele, tem outros, né? Mas, hein, falando de bandas muito importantes, provavelmente a gente não vai tocar porque tem uma fila forte aqui hoje. Mas uma informação que eu soube essa semana, se já tinha passado pelo meu HD, foi apagada. Que é muito interessante para quem gosta desses detalhes da música ligada ao cinema, principalmente. Uma informação sobre Blow Up, que é um dos 3 filmes da minha vida, né? Gravado em 66, na Swing in London, no filme do Antonioni, espetacular, com David Hemming, que subiu alguns anos atrás. Onde tem uma cena do Yardbirds com Jeff Beck e Jimmy Page tocando num clube, uma cena espetacular. Eu li uma parada que a banda que era para ser usada nessa gravação, nessa cena, em 66, era o Velvet Underground, que lançou seu primeiro disco em 67. O Velvet Underground estava literalmente engatinhando. E por estar engatinhando, a gravadora, ou seja lá quem fosse, o Andy Warhol, que era o mentor da banda do Lou Reed, não tinha dinheiro para pagar as passagens para a banda partir de Nova York, atravessar a Poça, o Atlântico e descer na Inglaterra, em Londres, e gravar a cena. E eles não foram. E o Yardbirds acabou participando, o que eu acho até que tem mais a ver com o filme, uma banda inglesa, né, londrina, do que um grupo tipicamente nova-iorquino ali naquela cena. Ou não. De repente o filme é uma desorientação tão grande. É. Talvez os mutantes estivessem bem situados ali. Os mutantes nem existiam, mas qualquer banda não britânica ali se encaixaria como uma vulva, né? Gostou da informação? Gostei, bom. Bom, por falar em Brasil, por falar em coisa antiga e coisa nova, no lado B do single transparente aqui do Arcade Fire, eles rendem homenagem a um cidadão chamado ali Barroso, nosso conterrâneo, manja, né? Uhum. Fez aquarela do Brasil, essa coisa toda, né? Saca o que os caras fizeram, vai estar lá também, mas é uma coisa de doido. were entertaining Joe. We stood beneath an amber moon and softly whispered one day soon. Monkey the man, monkey the man, monkey the man. someone's forgiven his crimes. Fills up the air with his pride and grace. He's a big disgrace to our beastly ways. In the fashionable nightclubs and final precincts, man uses words to dress up his right instincts. Ever since we said it, he went and took the credit. He's been at it this way since the world began. When a vicious creature took the jump. Ronca. Você ouviu isso? Cidade. E agora a coisa ficou séria mesmo. Aí o fundo Declan McManus, mais conhecido entre nós como Elvis Costello. Sentiu aí um Ticket to Ride dos Beatles nessa música aí? É, tu tá sentindo muita coisa. She's gonna take it to ride. Ultimamente você tem sentido muito. Esse é o disco do Delivery Man, com o qual, sob as asinhas, Declan chegará, se papai do céu ajudar, ao Rio de Janeiro para se apresentar dia 23, domingo de outubro, fechando, botando a tampa no Team Festival. E assim como numa edição passada do Ronca Ronca, eu conclamei a nossa torcida a acender vela para a Rádio Cidade por permitir... Por nos dar esse espaço, né? Que começou com uma hora e foi para duas horas, quem sabe daqui a um mês, uma hora. Seis meses, é mesmo? A gente não tenha três dias da semana num outro horário, já falei, a gente não tá à meia-noite por vontade. No Ibope, vem altão lá o índice, hein? É, né? Tá. Papai Noel, você acredita? Mas enfim, Declan Costelinho chega ao Rio de Janeiro. Papai do céu ajudar, conforme eu disse. Então, assim como a Rádio Cidade deve ter velinhas acesas em sua, né, adornando a sua alma, vamos acender velinhas para que tudo escorra bem e ele realmente venha botar a tampa no Team Festival dia 23 de outubro, num domingo aqui no Rio de Janeiro. Não se sabe aonde vai ser ainda, né? Parece que não vai ser no Mano. Enfim, e curiosamente, coincidentemente, nós falamos de bandas meio contemporâneas, né? Do Elvis Costello, Pretenders, principalmente, né? E a presença dele aqui é uma coisa tão importante para quem gosta de música, porque se nós pegarmos os contemporâneos, o Elvis Costello pegou a carona no punk, né? Ele não tem nada de punk, ele pegou aquela onda ali pelo som que ele fazia, pelo que ele falava, as histórias que ele contava, mas ele de punk não tem nada. Ele é um cara, como o Joe Strummer, é um cara de pub rock, rock and roll clássico, de pub, de bar na Inglaterra, e o punk chegou, liberou, estourou, meteu o pé na porta e entrou o Graham Parker, outro, né? Coincidentemente, nós mostramos o Graham Parker aqui. Então, ele é um camarada dessa geração, então, desde 77, 76, meados dos anos 70, essa turma, ficou muito pouca gente, né? Pouco restou, né, das grandes bandas. Tanto que a Chrissie Hynde tá comendo cheeseburger no sujinho em São Paulo. Não, o Clash não existe mais, o Joe Strummer subiu, o Graham Parker não sei onde foi parar, então a coisa tomou outro rumo. E o Elvis Costello, Joe Jackson, por exemplo, que é um cara mais ou menos dessa época, é um músico espetacular, mas também sumiu, lança um disco aqui e outro ali. Então, e o Elvis Costello continua tendo um trabalho muito forte, esse é o último disco dele. E é um cara que cisca em vários estilos, né? Música clássica, country, rock and roll, orquestra, acústico, faz o diabo. É um músico muito talentoso, né? Um compositor de primeiríssima, uma voz. Então, realmente é com muita alegria no coração e na alma que eu vou assistir o Elvis Costello. Nunca assisti. Ele já veio ao Man, cantou 3 músicas num tributo ao Charles Mingus. Negozinho dormiu rasgado na frente dele. Tomou um cafezinho do meu lado, empapuçou de açúcar, é, largou meu? O copinho ali, eu levei o copinho de lembrança. Ninguém deu a menor bola na vinda dele aqui. Zereta na caderneta total. Que não tinha ainda o Ronca Ronca, é isso. Você é muito engraçadinho. Inesquecíveis. Oi, Mauricio, aquí es Yusundu. Es mucho legal estar con voces. You'll never be alone in the bone arches. Battle with a bottle is nothing so novel. So in this almost empty gin palace, through a two-way looking glass, you see her hours. You know she has no sense for all your jealousy. In a sense, she still smiles, very sweet. Charged with insults and flattery, her body moves with madness. Do you have to be so cruel to be callous? And though you find you fit this identikit completely, you say you have no secrets, then leave discreetly. Clammy and cunning, she's been suitably stunning. But I know there's not a hope in Hades. All the laddies catcalk, wolf whistle. So-called gentlemen and ladies, dogfight like rose and thistle. I got a feeling I'm gonna get a lot of grief once they see me so obedient. Now I am beyond. About the times ahead, but everybody else is over. overwhelmed by indifference and the promise of an early bed. You either shut up or get cut out. They don't wanna hear about it. Sony inches on the reel to reel. And the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. Say you better listen to the voice of reason. That they don't give you any choice because they think that it's treason. So you had better do what you were told. You better listen to the radio. minhas canções inesquecíveis. Então ele merece muito, né? Poderia fazer um programa só de canções inesquecíveis com Elvis Costello. Mostramos quantas e quais. Começamos com Beyond Belief, espetacular. Logo depois Radio Radio. Depois How Are You Straight or Are You Blind? Peace, Love and Understanding. E abrimos lá no iníciozinho falando do último disco de Costello, a música Monkey to Man. Lembrando que a relação de músicas do programa amanhã está no site tanto da Rádio Cidade quanto no site do Ronca Ronca, né? Ronca Ronca, quando for amanhã. Quatro canções inesquecíveis. E de várias fases, vários períodos do Elvis Costello, como é importante a nossa torcida perceber, né, a presença fundamental dele no cenário sonoro do planeta. Então, como eu disse antes de desfilar, Beyond Belief, Radio Radio, Harbor Straight or Berlin, não sei o que, e Peace, Love and Understanding, sobrou muito pouca gente dessa fase punk, pub rock inglês, britânico, né? John Lydon virou um mico, muitos subiram, né? Outros desapareceram aqui por baixo mesmo, e o Elvis Costello é uma das raríssimas figuras daquela época que continua firme e forte e vem para o Brasil. Isso é fundamental. Vou tirar o som dessa porra para falar. Não é brincadeira, não. E vem para o Brasil, meu amigo, na crista da onda, em todas as ondas, de criação musical, de pau erecto. O cara acabou de casar com aquela lourinha gostosa pra caralho, que toca piano, chata pra Meirelles. Qual é o nome dela? Fala aí, Renatinho. Perichinha dessa aí, Mauricinho, Patricinha, que neguinho gosta. Né? Tá de pau. Porra, membro rígido, porque tem uns aí que não. Né? Tem que ter energia, né, cara? Não, tem que ter. E a moça é disputadíssima, né? Né? Esses mocoronguinhos todos, Hollywood, e sempre o cara chegou lá sem cabelo, meio acima do peso, e levou, passou o rodo. Lançou um disco maravilhoso, esse que nós mostramos aqui. Tem uma discografia espetacular, shows absolutamente sold out em qualquer lugar do mundo. Eu espero, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que os cariocas saibam receber Elvis Costello como merece. Porque, ó, tudo bom, os Strokes aí. Cara, mas os Strokes é uma banda bacana pra caralho, não sei o quê. Television vem aí, espetacular, Tom Verlaine. Que o Beck venha, que o não sei o que, não sei o quê. Mas, cara, o Elvis Costello tem uma história atrás que nenhum desses nomes vai ter. É, os Strokes daqui a 3 anos não existe mais. Tem que respeitar, né? É. Então o camarada tem um currículo, tem uma antiguidade oposto, né, maluco? A partir de 2 horas da manhã, nosso colega Nando adentra o ar da Rádio Cidade. Felizmente, a Rádio Cidade... Ele falou que a gente pode fazer. Acertou na mosca em manter, depois do Ronca Ronca, tomara que isso se alastre para outros horários, né? Alguém aqui, ao vivo, falando, se sair um tiroteio, se precisar de um remédio, né? Ah, Nando, Nandão, acabou o papel higiênico aqui em casa. Alô, rapaziada, eu gostaria de pedir um bolo de tico-tico. E o Nando vai nos ajudar aqui com uma história bacana, um evento que vai acontecer aí. Fala aí, Nando. Diga lá, Nando. Informe Ronca Ronca. Diga lá. Nosso amigo Emerson Facão, colaborador de muitos anos do programa, músico, produtor, sempre envolvido em coisas muito legais, tem uma informação bacana. Diga lá, Nando. Um evento classe A, o Encontrarte, que vai rolar oficina, debate, show. Dos nossos grupos de funk, rock e hip hop do Rio de Janeiro. Vai ter também pista de skate, grafite. O Encontrarte vai rolar no Sesc Ramos, na rua Teixeira Franco, número 38, próxima estação Ramos, Olaria. E maiores informações pelo telefone 2290-3286. Programação rapidinho, sexta pela manhã, debate, música como alternativa para conquistas sociais, com Dado Villa-Lobos, Silvio Essinger e Emerson Facão. Na parte da tarde, oficinas de MC, DJ Break e produção musical com Dado Villa-Lobos e o Emerson. E no sábado, dia 3, a partir das 5 horas, vários shows das novas bandas que estão surgindo no Rio de Janeiro, especialmente aqui da Zona Norte e Central. Encerramento com a banda Noturno, que é a banda do Emerson Facão. Então não esquece, Sesc de Ramos, sexta e sábado, Encontrarte. É isso aí. Mas o lance da minha preocupação em relação ao povo dessa cidade bem receber o Elvis Costello é que, bem ou mal, ele passou por aqui como membro, né, do tributo ao Charles Mingus. E ninguém não deu a menor pelota, meu amigo. Eu tô falando, tinha um monte de muquirana sentado ali, aquela turma que ganha ingresso, não sabe o que que tá acontecendo, né? Mas não tinha, não encontrei três almas penadas, encontrei três almas penadas que estavam lá pra ver o cara. O cara ia cantar, né, o repertório do Charles Mingus, não ia cantar Radio Radio, não ia cantar I Want You, não ia cantar as músicas dele. Tava lá fazendo parte de um tributo ao Charles Mingus, né? Um músico que não tem tamanho. Charles Mingus não tem tamanho. Elvis Costello tem tamanho, né? Os Strokes tem um tamanhinho. O Charles Mingus não tem tamanho. Então, cara, nego dormindo, meu amigo caindo da cadeira, babando, gerente de banco. Ah, vergonha, cara. É, quando eu gosto de alguma música bastante, eu toco mais de uma vez no programa, né? E eu gostei muito do The Rakes, cara. Tu gostou? Gostei, gostei. mega desorientação da cabeçada do Sonic Youth petrepando Into the Groove. Tinha também aí um Chicone Youth White Album, um Santa Esmeralda também, né? Don't Let Me Be Misunderstood. Um riff aí, não tinha? Tinha. Ai, ai. Olha só, os três felizardos que faturaram ingresso duplo para sexta-feira, o furto no Circo Voador. Anderson Ferreira dos Santos, Márcio Roberto de Oliveira e Cecília Rebelo Matos. O departamento de promoção da rádio vai entrar em contato com vocês, passar as informações. É isso aqui? É, então, Cecília Rebelo Matos, Márcio Roberto de Oliveira e Anderson Ferreira dos Santos. A promoção com ingressos para dia 16 de outubro no Odisseia. Festa Ronca Ronca, um ano, comemorando um ano do Ronquinha. Programa que orienta desorientando aqui na Radio City. Só se fala nisso no Rio. Ah? Só se fala. É sério? Um show de Bernardo Benegão e seletores de frequência. Lançamento oficial do Block Party. Muita gracinha, muita novidade nesse dia. Vale até meio-dia de amanhã pela internet, site da rádio. www.radiocidade.fm. A direito o link do Ronca Ronca, o nome direitinho, todos os contatos, que a promoção acaba ao meio-dia, serão sorteados 5 duplos também, hein? Semana passada foram mais 5 duplos, hein? E muito interessante, eu não falei na semana passada, que foi a mesma ladainha, né? Pedindo pra nossa torcida apontar qual canção não pode ficar de fora do Ronca Ronca, e foi um playlist espetacular. Se eu seguisse o que Negozinho pediu, dava ninguém pediu nada? Dava pra levar a festa direto. Só seguindo, Bruno. Olha só, hoje, o que que chegou? Funkadelic, One Nation Under the Groove, Echo and the Bunnymen, agora não sei qual é a música aqui, Massive Attack, White Stripes, Joy Division, Bauhaus, The Clash, Mundo Livre. Cadê mais aqui? Racionais é bom, hein? Racionais vão pra luta, faz um bom sucesso. E por aí vai. Gente, pra Meirelles aqui, a participação dos bairros. Tem um bairro aqui, a Renatinha notou. Não, RG não vale dizer, não tem graça. Olha só, eu conclamei o povo da cidade de São Sebastião a bem receber o Elvis Costello, que é um portento, né, meu? Então, pra a gente botar a tampinha no programa que orienta desorientando, uma saideira daquela boa, enquanto o Nandão aqui se prepara para assumir. Vai até que horas, Nandão? 4 o'clock? 4:30? 4:30. Tem gente aqui na Rádio Cidade, não tá o computador não. Ah, o Léo, então, não tá o Léo. Já passamos de 2 da matina? 2:04, é. Vamos tirar a cabeçada do Sonic U, fazer aquele silêncio, né? Aquela coisa linda, devagarzinho. Tem que tirar devagar, né, Demi? Lógico. Que isso, cara? Que risadinha. Tiramos o Elvis, tiramos aqui o Sonic. Agora presta atenção, hein? Oh, my baby, baby, I love you more than I can tell. I don't think I can live without you. And I know. Oh, my baby, baby, I want you so it scares me to death. I can't say any more than I love you. Everything else is a waste of breath. You had your fun, you don't get well no more. I want you, your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. Desorientação total. Essa é uma música, I Want You, que pertence a um disco do Elvis Costello chamado Blood and Chocolate. Disco espetacular. Desse disco nós tocamos uma música aqui no meio do desfile das canções inesquecíveis, né? Então estamos preparando a caminha pro Nandão assumir a Rádio Cidade. Agradecer ao DM mais uma vez pela sua competência, simpatia e malemolência. Agradecer a nossa torcida pela participação. Lembrando, até meio-dia, ingressos duplos para a festa de 16 de outubro, apenas pela internet. A rapaziada que telefonou e a Renata atendeu. Enfim, tudo certinho, tudo em semi, maravilhoso. Segunda-feira a gente volta ao vivo e a cores com Molho Ferrugem. Beijinhos, bye bye, tchau. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade.